338, a pode ser PIP, voo 3363, para chamar do grupo de montanha, nave pista 28. Está em uso a 38, vento de 208 graus com 7 nós. Então 3745 na escuta. Escuta para você. Então se autoriza para o base. Base. 3745 cruza nível 150, chama Recife, frequência 251, terra 123, decimal 8. 1-2-3-8-0 chão centro Recife, frequência 1251, terra 1-2-3, decimal 8. 5-1-3-8, bom dia. 1-2-3-8, bom dia. 3-8. São 3378, após o TPIP, voo 363, emitida para 2510, para final R9 da 28. Mantenha-se com o controle, Michael Mel. Michael Mel, fique atento ao hotel no Golf, Robson 44, a sua posição de 12 horas, 2 meses, também mantendo 600 pontos. Contato com o visual, Michael Mel. Para o visual, Michael Mel. Hotel no Golf, fique atento a Michael Romeo Alfa, Alfa Sierra 50, sua rota guarda. Entendi? Vamos ao Michael Romeo Alfa. Norte, Hotel Golf. Gente, Hotel Golf, na proa de Enrimar. Agora transferência de comunicações, o Hotel Golf. Afirmo. Enxame por frequência 1 ou 8 do 95. 2897. Foxtrot 3378. Prosseguiria o litoral para pouso? Nossa, eu estou demais. Gente, mantém o litoral sul, mas o meu alfa reporta no através de sua outra transferência. O meu Golf chama seu Salvador, frequência 198-395. Camarada, olha para o meu Golf. Foi entendido que se encontra no lugar da Aerostar, Pátio 5 e o presente de programa Pátio. Meio arrumou. Tá vazio. Então, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, ainda não vi. Ah, agora sim, disse o Alfa, tá? Tinha autorizado o ingresso, o Alfa tá livrando o Taxi Romeu, na medida do que foi utilizando, que não tava dito. Eu matei, ah, é. 3378, solo 2612, vai livrando a Charlie, manter a posição para ingressar no Patrick no chama, o solo 1, 2, 1, decimal 9. Charlie, mantém a posição, pelo mal, Alfa, Mike, Romeo, Alfa. Tá, Mike, Romeo, Alfa, aproximando o farol de Itapuã, confine e tenta. Eu consegui parar ele, ele parou aí de baixo. Gente, só um minuto. Papá Romeo, quer arrumar o Gustavo, escuta? Tá, escuta. Confirma, pousa na Irmã? Confirma, vou lá com a Irmã. Na Irmã? Pouso na Irmã, até o meu Papá Romeo, quer arrumar o Gustavo, o vento no herói do maior, 80 graus, 07 graus, pousa na Irmã, por conta e risco, repartição controlado. É pra parar, só controlado, até o meu Gustavo. Gente, só para o Mike Romeo Alfa, tá autorizado o cruzamento da final do 0 em direção à RMA, já tem uma altura da RMA, agiliza na medida do possível, se puder manter a presente velocidade. Afirmativo, estou agilizando, vai iniciar o cruzamento, Mike Romeo Alfa. Esquilo, autorizado o cruzamento, reporta livrando a parte 5, boa. Boa. Quilo Papa Victor já livrou na Taxi Romeo. Boa. Papa, Papa Mike, Romeo Alfa. Já visual, vai conseguir ver na Imarra. Fica atento ao tráfico, Papa Romeo. Hotel Romeo Golf está pousando no momento, ainda não acusou, eu só vou continuar. Ok, vai esperar visual com o Mike Romeo Alfa. O pouso na RMA é por conta e risco, o vento 1.60 graus 04 horas, depois solo controlado, Mike Romeo Alfa. Controlado, é só parar Mike Romeo Alfa. Boa tarde, seu solo 2 nós. Sempre em 8050, autorizado via chegada TPM, DC 9050, ajuste 10. 9050, boa tarde de tráfego, temos aeronave agora pousando 3 minutos afastado da cabeceira 17, é o olho ponto. Autorizado decolagem cabeceira 28, conforme o limite 28 vai manter a prova 2.500 pés, depois inicia a curva direita na Arão do Recuado. 7, livre decolagem 22, sente no tráfego, após 2.500 com curva direita, 1.950. Junto com a chefe, 960 graus, 049. Nossa, seu solo aos 3-0, nível sequência, boa. aqui é a Correio, mantém a senha grisa visual, ajuste na terminal para referência no 018. Acione o código transponder 0153. Mantenha o controle de caixa prévia para retornar a Salvador. Ingresse no Fora da Barra, no litoral sul. Então, Oscar, Golf Sierra, decola 234. Chame o controle de Salvador, 120, decimal 9. Correção, 120, decimal 8. Oscar Gonçalves. Você consegue coordenar a Cajuba 250? Oscar 250, guarda uma tensão. Sim, vai manter, aguardando. Controle, Papai Oscar Gonçalves, decola 28, passa 1.100 pés. Papai Oscar, você tem um contato radar na decolagem, você vai ver o céu da Lutar, nível 090. Via Lotar 090, vamos manter por até 2.500 pés, Oscar Gonçalves. Então, 2.000 pés autorizado com a vara direita via céu da Lotar, Oscar Gonçalves. Tenta após 2.000, direita via Lotar, Oscar Gonçalves. Oscar Gonçalves, após cruzar 2.000 pés com o direito, direto na praia de Lotar. Atingindo 2.000 agora, vai voar direto Lotar, Oscar Gonçalves. 3804, após Tepipe. Eu tenho chegado e após o trigo a Tepipe, após o Tepipe, o Serra Vitor 363 para final de análise. Ele chega para 2.500 pés. Colégio? Autorizado, vento 190 graus 089. Capatão de Romeu. 6293.022. Deixa na 6293, autorizado a linha Mantis, 028. Ali Mantina 226203. Mantenha nível 190 na Projeira Caju, chame o mesmo na frequência 120 do Small 3. Zona 250, cruza nível 190, chame sempre o Recife na frequência 1285, alterna 125 do Small 45. Recife 1285, 1285, 1290. 1285 primário. 3-8, prossegue farol de Itapuã, chame controle de Salvador, no 0-8, chame 0-5-5. CM1-0-8, 1-2-0-8. 1-2-0-8. Vamos lá, depois. Kilo Romeo Alpha, maintain 1,000 feet, altimeter 1018, report on Baja Lighthouse. Okay, 1018, 1,000, report back in Baja Lighthouse. Kilo Romeo. A senhora mulher vai ser pronta 2,500. Mas dentro, né, 2,300, 2,500. Sugerir se continua visto para quem aceita. Intestana, retorno a salvar da polícia para o norte. Mantenha o corredor Bonfim e após Bonfim rua Veracruz e após. Não. Após Bonfim rua através de Paripe e após Paripe ingresso em Interlagos. Reporta visual com câncer, Mike Acuzeloso. Augusto, quando possível, seu chamado de pouso em Palo Santo. Abaixo. 2, Sona 3, decola das 4-0, fica em controle de Salvador, 1-2-0, décima 8. 1-2-0-8, informa a faixa do lado esquerdo da pista, na posição da parte de ser. Gente, muito obrigado pela informação. Contato radar na decolagem, se vazia a saudação, volume nível 310, cancelada a restrição do nível 1001 na saída. Ok, poderia pôr a letra, senhorita, está cruzando 2500 agora. Autorizado letra. Autorizado letra, subindo ao 3606213. Mike Eco, vamos ver direto para Ipia. Chame pelo Salvador, frequência 198-995. Salvador, boa tarde, o 3204. Baixa, travou, 22. 3804, boa tarde. Já, estado 2210, Bravo, Cruzeiro, Cruzeiro, Ponte, Cabeceira do Rio. Autorizado em meu país, Mike Zulu. Retira a sua asa e reposta visual. Falou os 4 e meia dúzia. Vai reportar de zero pista para o Thiago, né? 3304 copiou. Tem condições de lembrar na Delta. Gente, lembrar na Delta, chama São Salvador. Número 1 desse manobra, mantém a posição antes da alfa. Delta, mantém a alfa, chama São Salvador, na área da 3804. Mike Alfa Zulu para ingresso no circuito, chame pelo Salvador, frequência 1-9-3-9-5. Passando as escutas pelo Salvador, 102-35, grata. Oi. Salvador, Mike Alfa Zulu. Você está falando Mike Alfa Zulu, você segue final na 7, confirma o terça. Poderia ser final na 7, direto se autorizado, Alfa Zulu para campo. Gente, está falando do Mike Azul, final no 7, reporte em Rimar, escuta Rimar. Ok, reportará em Rimar, 7-1. Você nos confirma, pouso 917 após o pátio aéreo? Pátio 4, a verdade aí. Os com o Zulu, 0 pouso, 07, vento 2, 40 graus, 049. Autorizado o pouso para o Mike Echo Zulu, 190 graus. Abaixado e checado. Alô, 5-3, no pátio 4, o Leandro está mais bom. oficial controle. Restaurante encerrado, 4 números 1 da Gira de Salvador, frequência livre para autocoordenação. Informações do Eletro com centro resiste na frequência 1.2.5 e alterna 1.2.5.4.5. Sete contato rodando com o estado de Salvador 57 minutos oeste, uma vez de Momba, em Momba interceptou a via chegada a TCP1 e reporta para a descida. Voo 2067, Pantera 28, pronto. Voo 2067, utilizando linha de decolar, cancelo 28, vento 210, grau 07. A linha de decola da 28, voo 2067. Contato a banda decolagem, se o Brasil está voando, estou nível 1100. Até uma setena, salvo 1, voo 2067. O 55, boa tarde, vê se mantém nível 060, vem chega da IPIT, ajuste na 060. 060, IPIT. 1 na próxima ação, tem condições de iniciar a descida? Vê se mantém nível 90, ajuste no 07, controlada a restrição de velocidade na chegada. 190, 6 restrição de velocidade, já ajustado 10, 17. Correto, 2771. 0067, redireto Lida, ainda mantém restrição do nível 1900. Lida, subindo 17, era restrição. Ou 2067. Aviso 771, informação de tráfego, posição de 10 horas, 1,2 milhas, rumo sul, um Boeing 737-800, cruzando o nível 090, subir até 100. Ciente do tráfego, término de queda, graças pela informação, 2771. 2067, informação de tráfego, 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, 1,72, cruzando o nível 130, descida para 1,20. TS subindo a 7, na cinzena agora, gol 2067. Eu dou 067, com sua direita na prova de morte, mano. Direita, morte, vá, gol, 2067. 067, subindo, mantém nível 3600. Subindo 3600, gol, 2067. A direita 771, desça para 2500 pés, ajuste na 067. Após seu PIP, voa para o servidor 3600 para final do procedimento RNAV e pista 28. Desce para 2500 pés, ajustado 10017, após o PIP, direto Serra Vista 363 para o final do procedimento RNAV e da pista 28. Para 4.000 pés. 4.000 pés, eu vou na 2.000. Azul 4463. Azul 4463. 0067, no centro do Recife, frequência 125.1, alterna 123.80. Recife 251, alterna 230, confirmado? Alterna 123.80. 123.80, obrigado, estava com feliz. Identificação, décima tem nível 120, via chegada da equipe 1, ajuste no 017. Código 120, pista 7. T55 para 2503, ajuste no 017. Após o pitch, voltou a vista 366, para o final R9, 1255. Ok, 2500, faz de pitch, eu vou acionar a vista 63, ou 2500. 08, azul, 4463, obrigado. 36, manda chegaria agora. Você pitch, pro do 363, 2771. Gente, eu estou passando 363, 2771. 34. Inicialmente mantém o seu celular. Passou a senhora Vitor 363, visual com a pista, o 2771. 2771, chama o seu, frequência 18, edição 95. 118.95, grato para o trabalho. Controle azul 4082, 44.63, foi já. Fazer 4463, contato rodando do colagem, convite pelo natural de coral, tudo mantém nível 100 inicialmente. 100 inicialmente na Ponte Coral, azul 4463. Azul 4463 vai atingir 100. Azul 4463, tudo mantém nível 180. Vida sensual 280, azul 4463. caso, eu não conflitaria com o tratamento da informação. Ok, só para descobrir esse plano. Cliente de 093, gente. Concluo 4463. Submantenha nível 140, 4463. 140, recebo 4463. 140, 140. 140, 4.